60 tirando de giro. Ostentação fora do normal. E quando o games foda passa de Play 4 e 100. Sei, galera. Posso mais tranquilo? Bora lá, bora lá. Bora. Foi essa, irmão? Cala a boca, porra. Boa noite, galera. Boa noite, senhoras e senhores. São agora 9h30 pelo horário de verão no Brasil. Estamos começando esse que é o Cidadão Kane dos podcasts. É o Games Foda Live. Podcast Games Foda. Eu sou o Rod, eu sou o mano que fala sobre SEGA e coisa velha no site. E eu tô aqui com Samuel Hinks, o tiozão dos reviews. Boa noite, galera. Muito obrigado aí por estarem aqui mais uma vez. É isso aí, fé em Deus. Só nos tentação aí, velho. Marcelo Vinícius, a fábrica de quotes. Fala, galera. Boa noite. Eu gostaria de dizer que estamos todos aqui no camarote Games Foda. Luiz Bigoc. É o afro mesmo. Não, é eu, então. É, só avisando aqui que são 10 da manhã aqui, então tá foda. Mas continue aí. Guilherme Nelzão, o Alves. Olá, eu sou o Nelzão e eu sou o rato da indústria mainstream AAA do site que compra as coisas só pra ter e não joga depois. Ah, muito bom, cara. E André Guerra, o cara que fala sobre Konami e aparece 5 minutos faltando pra começar a transmissão. É, bom, e faz revisão do carro na última hora. Eu sou o cara que fala de Metal Gear e eu só compro videogame quando sai Metal Gear, então aqui humildade sempre. Pronto, cara, o cara compra videogame só pra jogar um jogo e é só da humildade. Não, né, não, eu começo, eu compro o videogame quando sai o Metal Gear, aí depois eu compro outras coisas, entendeu? Aí a gente vai com o resto depois do que sobra. Né? Exatamente, o resto é sobra, o resto é bônus. É, Tuba e Xana não puderam estar aqui agora hoje com a gente para poder fazer a transmissão, mas vamos continuar. Para você que está chegando agora pela primeira vez em Games Foda Live, deixa eu explicar. Esse aqui é o nosso podcast é ao vivo. Por que ele é ao vivo? Para que você, que é nosso leitor do Games Foda, que segue a gente no Twitter, conhece a gente no Facebook, etc, etc, possa participar também. Você pode mandar qualquer sugestão, qualquer ideia, qualquer pergunta, coisa assim, você pode mandar para a gente em twitter.com/gamesfoda ou então usando a hashtag do Games Foda Live. É, a gente vai estar prestando mais atenção também agora no chat do Twitch, que ocorre para quem está vendo a transmissão ao vivo lá. E se você tiver alguma coisa que seja maior do que 140 caracteres para mandar para a gente, qualquer história, qualquer coisa assim, você pode mandar para o nosso e-mail. O endereço do e-mail é live@gamesfoda.net. Tá certo? Então, bora começar, né? Manda aí, Hicks. Então, beleza, vamos começar aí, é isso aí. Games Foda Live! O podcast da galera! Nossa vinhetinha aí, vamos começar aí a falar bosta aí. Nunca cansa da vinheta. Essa aí vai ser a nossa vinheta eternamente. Eu acho que o ponto alto dessa vinheta. Acho que o ponto alto dessa vinheta é a shotgun. Que é tipo. A shotgun definitivamente é a melhor. É o barulhinho no final do anel do Sony. Não, mas esse negócio da shotgun, cara, é muito celular de tiozão quando recebe mensagem assim. Eu nunca vi uma pessoa na fila do banco com esse barulho de shotgun recebendo mensagem. É, tipo, Meu celular tem som de off-bound, cara. Meu celular tem som de off-bound. Muito nerd. É muito bom tirar estronda também, né? E aí, senhores, como é que vocês estão nessa noite de segunda-feira? Cara, eu tenho um recado da Xana, pros ouvintes que não sabem e não pegaram a época. A Xana é a Arx foda. Ela cuida das partes visuais, frescorix artísticas e artistas indies brasileiros, e ela tá fazendo um curso toda segunda. Ela pediu pra deixar um recado aí, um abraço pra todo mundo, e quando ela tiver de férias ou quando terminar o raio do curso ela volta, e ela tá investindo no futuro dela enquanto a gente tá gravando podcast de videogame, né? Então fica aí a dica. É isso aí, mas acho que parece que a partir de janeiro ela vai começar a participar mais aqui, né? É, acho que sim, é quando vão rolar as férias lá. Aliás, saudades, Arx foda, hein? Tá aí sim. Com hiato. Hiato pra nível sim. Hunter versus Hunter de hiatos, né? Hunter versus Hunter? É, por quê? Como que você chama? Você chama Hunter x Hunter? Não, Hunter x Hunter, pô, meu certo. Pô, eu já achava que era Hunter x Hunter. Eu chamo Hunter vs Hunter. Né? Mas é versus Hunter. Não é versus. Afro-autoridade, cara. Afro-autoridade. Não é versus, cara. O Togashi já falou que não é versus, é Hunter x Hunter. Já foi na casa do Togashi? No meio do bagulho, velho. Já foi na porra da casa do Togashi perguntar pra ele, filho da puta? Já tomou um chazinho lá na casa de camomila, na casa do Togashi? Ei, Togashinho. Beleza? É Hunter x Hunter ou Hunter vs Hunter? Sou japonês do caralho. Já perguntou pra ele. Pedi pra ele dar qualquer merda, saiu você, tá? Só... Como é que foram de Halloween aí, velho? Alguém comemorou esse negócio ou sou eu? Aqui é dia do Saci, não é Halloween. Tem que valorizar a cultura nacional. Sou eu, caralho. Então eu prontamente cortei uma dia dos coitos. Cara, é o que eu digo. Eu gostava muito de festa de Halloween quando falavam, cara, vai ter festa de Dia das Bruxas em tal lugar e é open bar. Aí eu ia, eu só falavam que era open bar e eu ia. Quando eu chegava lá, a galera tava tudo, sei lá, fantasiado e uns morcegos de papel no teto. Cara, essa foi a minha história. Eu fui, né, no sábado, eu inventei de ir na festa da FAUFBA, que é a faculdade baiana de arquitetura. E até a festa de Halloween, assim, open bar, R$30. A gente passou um tempão lá, eu com a galera fazendo maquiagem, botando roupa, fazendo a porra toda. Na hora que a gente saiu de casa, começou a chover. A gente pegou um táxi. Na hora que a gente saiu do táxi, a gente só ouve uma mina correndo falando: acabou o ingresso, não dá pra entrar mais ninguém. Resultado que ficamos nós quatro lá embaixo de um guarda-chuva, os quatro espremidos, todo mundo com a fantasia. Eu tava lá do lado de um Ollie, que foi o Ollie mais fácil de encontrar ever, porque ele tava contra a parede, se protegendo da chuva. A gente passou tipo uma hora e meia do lado de fora da faculdade, tentando entrar, e os caras não abriam o portão nunca, velho. Nossa. O Ollie é a minha fantasia de escolha, cara. O Ollie é a fantasia superior. Peraí, qual era a sua fantasia, Rod? Eu não tava de fantasia. Aí a mina lá, que era minha amiga, minha deu a ideia. Eu peguei um chapéu, botei umas cicatrizes, fiz a cicatriz de Ruffy e fui de gangster. Gangster sem porra de arma nenhuma. Não, mas tava de One Piece, mas pra não ser muito virgão, você falou, não, eu tô de gangster. A ideia de gangster foi assim, lá. Mas acabou que a gente pegou só, falamos com a galera que tava lá na porta também, que não conseguia entrar. Bora pro outro canto, a gente ficou enchendo a cara e foi isso aí. Esse foi o nosso Halloween. Cara, sensacional. Eu não lembro quando foi. Foi melhor do que parece. Não lembro quando foi a última festa de Halloween que eu fui. Eu achei que nem existia mais essa porra. Eu acho que eu nunca fui uma festa só... de Halloween. Parece que foi na festa e disse que já tinha acabado a bebida, não tinha luz, não tinha música, não tinha porra nenhuma. Parece que foi bem merda. Eu fui na a última que eu fui faz pouco tempo atrás. Todo mundo que tem no Facebook pode acompanhar aí. Que eu fui de pirata. E foi uma puta de uma decepção, porque só tinha... Tipo assim, eu era o mais novo da festa, fora... Tipo assim, tinha o mais velho, 18 anos. Aí depois tinha eu, de 29. E daí, minha mulher de 29, de 30, né, amor? E o meu cunhado, que eu acho que tem 31. Ou seja, só nossa galera de velho, e abaixo da gente, o mais velho tinha uns 18 anos, assim, cara. Eita. E a galera se pegando na porrada pra beijar lá, tá ligado? Tipo, que hoje em dia mudou, cara. Hoje em dia você não chega mais nas minas de chaveco, você chega nas minas de porrada. Você chega a dar uma voadora no peito da mina, se ela regar, você não beija. Se ela fizer assim, come at me, bro, aí você dá um beijão nela, tá ligado? Não foi nesse que uma garota chegou em você do nada e te puxou? Não, ela não me puxou, ela parou assim e falou assim, cara, você é muito lindo, você é o mais lindo da festa, eu te amo. Aí eu virei pra minha mulher e falei assim, chupa aí, ó, tá vendo? O cara ainda tem sex appeal aqui, gordo pra caralho, ainda pegando. Virou pra ela e falou, still got it, motherfucker. É a barba. Dizem que é a barba, né? Tem esse segredo. Barba tá em alta hoje em dia. O Asmina olha pra esse tamanho e fala assim, puta, imagina o pinto desse cara, deve ser grande também. Mas não é. Não é. A minha lógica normalmente é a inversa, mas beleza. É, porque teoricamente a gordura... Não vamos falar disso, não, né? Não, isso não. Teoricamente não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Essa semana não. Tipo assim, isso não tem nada a ver, cara. Porque a rola pode ser grande, cara. Pro cara isso, gordo. Cara, pelo amor de Deus. Calma, bora sortear essa porra desse tema. Eu já conheci muitos gordos de roludos já. Tem nada a ver, não. Ah, então você conheceu muitos gordos roludos. Maravilha. Talvez melhor. Bora sortear esse tema, pelo amor de Deus. Antes que a gente fique com menos viewers. Tá negativo o número de ouvintes já agora, depois desse papo de gordos e rolas. Olha, mas disseram aqui vai que a gente fala mais de foda do que de games. É verdade. É, a gente tinha que balancear, né? É, como o site fala muito de videogame, aqui a gente compensa e joga o foda live ainda. Gente, manda aí a roda, velho. Que a roda pra rolar. Manda aí a roda do tema. Pera aí que eu tinha até esquecido de colocar ela aqui, cara. Só um minutinho. Eu não sei nem onde foi parar. Ah, tá aqui, ó. Profissionalismo meu. tá virando subsidiário do masoquismo retrô aqui. Não, galera, seguinte, galera. Vamos fazer uma enquete aqui, o que a galera tá jogando antes do tema. É verdade. Ah, é verdade. Pode ser, mano, aí. Esse final de semana eu terminei Beyond, vulgo Beyond. Beyond. Além Duas Almas? Além Duas Almas, pra contextualizar. E logo em seguida, pra dar uma limpada assim, eu comecei GTA V. Olha só. O que você achou do Beyond, Sandro? Eu sei que a gente conversou, mas eu falei mais com a Muki do que com você e... Tem muita cena de destaque nesse jogo, não dá pra falar de uma coisa só. Cara, eu posso ser o primeiro a jogar Pokémon na conversa? Existe uma coisa... Olha o celular. Existe uma coisa em Pokémon que funciona mais ou menos assim. Um personagem aparece, faz uma pergunta idiota, tipo, você quer continuar a jornada? Aí aparecem as opções, sim ou não. Aí você fala não, aí o personagem fala, você tá brincando, é lógico que você quer. Aí continua a jornada mesmo assim. Isso é uma coisa que eu tô acostumado em Pokémon, em Zelda, que joga umas opçõezinhas lá de idiota. É, que não serve pra Dragon nada. Dragon Quest é mestre nisso. Mas tem muito momento em Beyond que faz isso. Que dá uma escolha e... É que não tem como citar sem dar spoiler, mas sendo bem vago assim, o personagem fala, Ellen Page... faz tal coisa pra mim, é o que eu preciso do seu poder pra tal coisa. Aí aparece a opção, aí você fala, não, você é um filho da puta, eu sou um tremendo cuzão e eu tô fora, eu vou viver minha vida. Aí você fala, beleza, tomei uma decisão pelo jogo. Aí o cara fala, não, por favor, é só essa vez. Aí ela já começa a usar o poder sem te consultar e você é obrigado a fazer a coisa. Nossa, isso é o mais... Não tinha um RPG japonês que começava verdade, assim, tipo, puta, você tem que salvar o mundo, cara. Aí você respondia não e dava game over. Tinha. Acho que tem, mas ninguém lembra qual ele é. Sim. É, não lembro o nome. Ele deveria ser adaptado. Ó, o Surox citou o Blowjob da Ellen Page, que é um grande exemplo aí. Isso... O quê? Eu acho que isso não é spoiler, acho que rola. Tem Blowjob? Isso é um spoiler, não, calma. Porque é o spoiler que eu puta, já ouvi. Puta, você acabou de vender 1000 cópias do jogo, velho. Pelo menos uma aqui você vendeu. Eu vou recuperar. O outcome da cena depende de uma cena anterior, então eu não sei se realmente tem ou se tudo que acontece acontece do mesmo jeito que aconteceu comigo, que ela ameaçou e não foi. Porque por causa dos traumas que ela teve, assim. Vou contextualizar. Peraí, os traumas dela impedem ela de chupar pinto, é isso? Sim. Calma, eu vou contextualizar. Tipo, eu tenho uma entidade paranormal na minha cabeça, eu não consigo colocar minha boca no tênis. Mano, cala a boca. Eu só queria fazer um adendo de que agora a gente tá falando de games e foda. Sim. Evoluindo sempre aí. Ó, o pessoal tá curioso, deixa eu explicar como funciona. Não é novidade pra ninguém porque tá em todos os trailers. Tem uma parte que ela vira mendigona, que ela tá morando na rua, certo? Cara. Nessa hora, você conhece outro cara e ele fala, ó, a gente precisa de $5 pra gente conseguir jantar essa noite. Aí você vai andando pela calçada, tem umas opções de como conseguir esse dinheiro. Uma das opções é um cara muito fanfarrão, assim, muito... Ele LOL. Parece o Rinks, assim. É, um cara nível Rinks, assim, de sujeira, tá... tá sujeira! Sujeira. Tá encostado no muro, assim, ele fala, pô, gata, quer descolar uma grana fácil aí? Aí, óbvio, eu tava jogando com a minha namorada, ela, não, que nojo. E aí a gente ignorou essa opção, mas viu depois como rola no YouTube, como seria se fosse sim. que você fala, ah, beleza, vamos lá. Ele fala, me acompanha aqui até esse beco aqui atrás. Aí ela vai, ele tá esperando ela já no beco. Aí você fala com ele e ele faz um gesto pra baixo, assim, dá uma olhada pro cinto e fala, desce aí e faz seu nome. Aí aparece a opção, você quer ou não realmente fazer isso? Aí o cara lá no vídeo, no caso, ele, beleza, eu quero. Aí ela desce, quando ela vai abrir o zíper dele, ela, não, eu não vou fazer isso, seu porco. Ela chama ele de asshole, e ela que aceitou tá lá. Aí ele fica puto, eles começam a tretar, e você tem que usar a entidade pra enforcar o cara. E acaba aí, você não ganha dinheiro nenhum e não existe. Oh. E você ainda mata o cara, né? Tipo... Pior blowjob ever, cara. Não, mas... Pior blowjob ever. Nossa, não, horror, imagina, imagina se o cara fala assim, você quer ganhar assim, cão, fácil, quero. Ela vai lá atrás do beco, fala assim, vai, tira o pinto logo aí pra eu chupar. Eu falo assim, não, pera aí, assim, cão pra cagar na sua boca. Você aceitou, pode botar atrás. A Marcuzona se ela usasse a entidade, né, pra chupar o piro do cara. Que vacilo. Oh, pior que não, imagina a história que esse maluco ia ter pra contar depois, cara. Cara, tipo, era o ar parecia que tava chupando meu pau, velho. É muito louco. Aliás, uma reclamação muito foda desse jogo. Ele é muito arbitrário, assim. Tem coisas que você pode fazer com a entidade e tipo, enforcar as pessoas, asfixiar. Porque raramente, tá, você mata, mas na maioria das vezes tá só asfixiando mesmo. São só alguns em pontos estratégicos que brilham numa cor diferente que você pode. O resto você não pode. E o jogo não te dá nenhum critério do porquê sim ou não. Os objetos para interagir funcionam assim também. E tem uma coisa que me deixou muito puto. Numa das primeiras missões, quando ela tá espiando a CIA, você consegue abrir um cofre que é detector da mão da pessoa. Que detecta digital. A entidade abre essa porra. Sim. E depois... chega uma hora que cartão magnético, caixa eletrônico, essas coisas, o cartão magnético tem que procurar o cartão de bolso em bolso, porque a entidade não consegue abrir. E ninguém explica como ele consegue simular uma digital e como ele não consegue fingir que é um cartão magnético. É tudo muito zoado, assim, é muito nas coisas. E uma parte dessa da digital é que, tipo, na frente da sala em que tá esse cofre, tem um guardinha que você pode possuir. Só que os caras que você pode possuir também não tem nenhum critério, é só quando o jogo quer que você faça. Então você poderia simplesmente pegar o guarda, entrar na sala e usar a mão dele pra abrir o cofre, ou ir lá no dono do cofre fazer isso, caso o guarda não tivesse acesso. Mas o jogo não deixa. Se você tenta entrar com o guardinha na sala, ele simplesmente sai da sala. Assim. Ele vira as costas e abre a porta de volta e sai. Então você tem literalmente que usar a sua mão que não existe pra simular uma impressão digital. Enfim, é um jogo do ano, os jogos finalmente chegaram em Hollywood, é a melhor experiência interativa de todos os tempos, assim, eu acho que desde a trilogia O Poderoso Chefão, talvez o Novo Testamento, não houve jogo tão bom. Você pegou? Você se pegou com o piano? A gente vai ter que ter depois um podcast específico só pra galera falar de Beyond. Pois tanto é, então, obrigado, Soró. Tanto que isso virou assunto, cara, na redação, na brincadeira. Cara, todo dia alguém fala de Beyond, cara. Pois é, né? Eu queria agradecer ao Sorox por desvirtuar o assunto dos jogos que a galera tava jogando. Só pra mandar rapidão, então. O que eu tô jogando, eu tô rejogando Earthbound, porque eu não tenho nada novo que me interesse pra jogar e não tenho videogame novo pra jogar também, então... tô só curtindo meu Earthbound mesmo, é muito bom. Do caralho. Essa semana, contrariando o que eu acabei de dizer, que eu sou o cachorrinho do site, eu joguei dois jogos lindos, que foi Papers, Please e Papo N.O. E Papers, Please é sensacional. Morro de vontade de jogar essa porra, velho. É muito bom. O Papo N.O. também é muito bom, ele é... um pouco meio mal polido, assim, e tal, mas a intenção dele é uma parada que você olha, assim, e acha bonito mesmo o jogo, ele é muito bom também. Só não é tão quanto Papers, Please. O Papers, Please tá na fila, que ainda dá uma resumida aí do que você viu no jogo que você nunca tinha visto, assim, ou que foi muito bem usado, que pouca gente explora. Cara, é curioso porque o Jonathan Blow tinha feito isso. Ele falou que o Papers, Please lembrou ele de uma época que os jogos eles não tinham gêneros definidos, assim. Então você podia fazer qualquer jogo que você queria na cabeça, você não precisava chamar de Open World Paper Simulator, sabe? E foi basicamente isso, é um jogo que eu cheguei esperando que fosse uma parada só de escolhas, de você olhar o passaporte da galera e deixar elas entrarem ou não. Mas aí eu, quando eu comecei a jogar, eu fui vendo que não é só isso, que é um jogo com pontuação e que é um jogo difícil que você tem que prestar atenção e tal. E eu achei isso muito legal, porque é um jogo que ele tem só... A mecânica de interação dele é você dar o ok ou não dar o ok. Mais pra frente eles vão introduzindo outras coisas, mas o coisa é isso. O core do jogo é isso. E mesmo assim ele consegue ser um jogo muito bem feito. Ele é um puzzle que vai sempre se complementando e colocando mais coisas na mesa, mais papéis, mais coisas pra você olhar. E é difícil você ver um jogo com uma premissa só, um core de gameplay só, ser tão variado quanto esse. Geralmente os jogos colocam 15 gêneros assim dentro de um jogo só, e aí cada pedaço do jogo é de um gênero. Mas esse não, é o jogo todo com uma coisa só que consegue expandir várias coisas. É, eu vou jogar. Eu comecei a jogar Gone Home, mas eu ainda não terminei. Mas eu até aqui eu... Eu também tô pra jogar esses indies, né? Não, fala, Celso. Não, pode falar. Não, eu ia falar que eu tô pra jogar esses indies, mas como eu tô aqui no fim do mundo, eu só trouxe um Play 3, eu ainda tô jogando Jojo, sem parar. E pode ou não rolar um Tretas aí, não sei, é possibilidade. É, pra quem não sabe, o Luiz tá na Austrália, por isso ele não tá postando mais porra nenhuma pra gente, mas ele aparece no podcast pra encher o saco. Ele foi pra Austrália, depois de lá pro Japão perguntar pro Togashi como que é o... Exatamente. Pra quem não sabe, o Afro tá aí agora na sua World Tour, tá ligado? Tá passando por vários países. Hoje ele tá na Austrália, amanhã ele vai estar na Alemanha, depois ele vai estar no Zimbábue e quinta-feira ele vai estar em Recife, Pernambuco. Então, se você quiser encontrar o Afro, já sabe pra onde ir. Ele tá abrindo o show do Arctic Monkeys, né? Nessa turnê nova. ele abre dançando um frevo, assim, depois ele começa a recitar uns recais, é muito bom. Por isso que tá uma bosta, mano, desculpa. É um show. Eu tô jogando Football Manager 2014, e é isso aí. Não, pior que é verdade, ninguém acredita que eu jogo, mas é um jogo bom pra caralho. É, eu vi que você tinha comprado isso. Aliás, eu não sei por que aqui no Brasil essa porra não é famosa. É muito mais famoso FIFA do que Football Manager, e eu, tipo, eu cago, meio que cago pra FIFA. E Football Manager, tipo, passa ano, vira ano. Tipo, eu não jogo o ano inteiro, mas aí, tipo, chega na hora que lança, eu falo assim, puta, eu vou jogar essa porra, daí eu acabo comprando. Aqui é onde é LFoot, né, cara? Não, o LFoot já passou. O Football Manager substituiu completamente o LFoot. Só que, tipo assim, mesmo assim, não é galera suficiente que joga. E é inteiro em português a porra do bagulho, então, tipo... E o Brasfoot, ele também é nesse esquema. Nossa. O Surox falou que eu comecei a estudar futebol e vi futebol ano passado. Isso é uma grande verdade, porque eu comecei a acompanhar futebol ano passado, mas eu jogo o Football Manager desde o 2009... E quem quiser acompanhar, é só olhar lá no Steam que eu tenho os jogos lá e o Surox chupa minha rola aqui. Cara, eu lembro disso. Você é o culpado. Porque você virou no Facebook e falou: eu nunca acompanhei futebol, esse ano eu vou acompanhar. E vai Corinthians que a gente vai ser campeão. E esses filhos da puta foram campeões de verdade. Sim, assim, eu que fui o culpado. Inclusive um amigo são paulino meu foi alvo dessa grande trollada aí. Que nem ele mesmo acreditou que eu fiz o Corinthians ser campeão e foi, deu no que deu. Eu sou um grande pé quente aí do esporte. Lamentável. Certo. Só uma dúvida rápida, tenta ser rápida aí. Muda alguma coisa no Football Manager de um ano pra outro, além do elenco, essas coisas assim? O que, que você notou de diferença? Então, muda bastante porque, tipo assim, eles geralmente tentam fazer a mecânica das partidas ficarem melhores. Eles geralmente muda bastante, querendo ou não. E eles tentam fazer, geralmente, ficar mais dinâmico e pessoas novas, assim, que não tem tanto contato com o jogo, aprender mais rápido o jogo. Então, uma pessoa que não manja porra nenhuma do jogo pode chegar lá e jogar. E esse 2014 agora, ele tá bem assim, cara. Eu acho que, tipo, é bem mais fácil de alguém aprender do que o 2009. 2009, por exemplo, que foi o primeiro que eu joguei, eu lembro que eu tinha que ler tutorial na internet pra aprender várias coisas, assim. Então, ô, louca, o Dark Souls dos jogos de futebol. Não é, porque o negócio é bem técnico, assim, tipo, e do jeito que eu gosto de jogar ainda, eu não gosto de pegar o Corinthians, por exemplo, eu gosto de pegar um time da divisão D do Brasileirão e fazer o time ganhar a Libertadores, entendeu? Tipo, você vai acompanhando o time vários. É tipo o Corinthians. Cara, você não tem noção, eu tava entre o... Ó, os times que eu tava querendo pegar no 2014, eu tava entre o Lajeadense e o, como que é, Parnaíba, com H, com HY, né? Tem Ferroviária, cara? Tem, ano passado eu joguei, por exemplo, o Capivariano, já fui campeão da Libertadores com o Estrela do Norte, Estrela do Norte do Cachoeiro, e com Guarani de Palhoças, também já fui campeão já. É um tiozão da letra B, né? Será que os caras licenciam essa porra? Será que alguém... Quem faz o jogo? É a SEGA. Será que a SEGA... Imagina, tá um time aí, o Capivarense, e os caras estão fazendo um churras de domingo, aí chega a SEGA lá e fala, então, a gente quer colocar vocês no nosso jogo, liberar os direitos aí. A SEGA faz um negócio muito interessante, que eles deixam o jogo aberto inteiro pra skin. Tipo, se você quiser colocar a skin que você quiser no jogo, você pode colocar. E eles não colocam nenhum emblema de time e nenhuma cara de jogador no jogo. Então o jogo vem limpo pra você. Vem sem cara de jogador e sem emblema. Então eles não pagam porra nenhuma desse negócio. Aí se você quiser correr atrás de emblema, essas coisas, tudo os fãs que fazem, entendeu? Você pode deixar todo mundo igual o Neymar, então, tipo, de todo mundo. É, se você quiser deixar todo mundo com a cara do Neymar, pode, cara. Puta, eu tenho que comprar esse jogo agora. Peraí, você tem algum fetiche secreto pelo Neymar? Não, cara, eu um amigo meu que tava perguntando aqui na real, não deu pra falar, porque ele tava meio a fundo. Mas ele gosta bastante do Neymar, então ele pediu pra eu fazer essa pergunta. É, um amigo do amigo meu, inclusive. Ó, o Surox perguntou... Eu ia falar que no jogo de kart do Sonic da SEGA tem o Football Manager, então sim. Se a galera quiser jogar com, por algum motivo, com um carro tipo bola de futebol, tá lá a opção. Pô, mas ele é bom mágico, né? No Sonic da SEGA All-Stars Racing, cara. É, pior que é bom, ele é personagem. Rápido. Mas tem o Neymar no... É, infelizmente. Não. Ele é um maluco com um capacete, assim, eu nunca vi um técnico com um capacete, né? Então, ei, Hinks. Revela seu segredo aí. O Sorok está perguntando no Twitch como a gente fez pra você parar de respirar. Então, cara, na verdade o problema foi que, porra, cara, são vários microfones pra testar. A galera não conhece, mas a gente fica uns 40 minutos arrumando essa porra aqui antes de começar. E sai esse lixo ainda. Saiu um lixo ainda, mas tipo, demorou aí uns 4, 5 episódios pra gente conseguir fazer tudo ficar certinho, porque é foda, cara. Tipo, eu aumento o meu, diminui o deles. Essa semana a gente fez ele parar de respirar, semana que vem ele já morreu. Aí o nível do programa vai subir muito. Assim. Viu? Mas voltando ao assunto do Football Manager, é interessante, cara, porque tipo, vocês falaram de Neymar e tal. E é completamente pelo contrário, porque o jogo não se foca em você jogar com os melhores times e com os melhores jogadores. Geralmente, todo mundo que joga Football Manager, você quer jogar com o time paia e fazer o time ficar bom, entendeu? E os times têm, tipo, restrição de verba, restrição de estádio, restrição de uma cacetada de coisa, e você tem que fazer o time virar com o Kleberson da vida, tá ligado? O Kleberson é o herói do seu time, que você tirou ele lá da escolinha de base lá, e ele vai ser o herói que vai fazer os gols e vai mudar a história do seu time. Então você acompanha isso aí, cara, tipo, 10 anos o time, assim, e isso que é da hora, tá ligado? É isso que destaca de outros jogos de futebol, e é tipo, outro nível. Quem nunca jogou, às vezes, é que não é um jogo pra todo mundo, mas acho que compensa pegar pelo menos pirata aí pra ver que rola. Eu fiquei realmente tocado com a história do Kleberson. É emocionante, é emocionante. Então eu vou ver se esse jogo ele chega no nível David Cage de emoções, meu. E o Guerra, o que o Guerra tá jogando? Fórmula 1 e Gran Turismo, próxima. Isso aí, isso aí. Então, bora rodar essa porra desse tema finalmente? Vamos, por favor. Manda aí, bota aí, gente. Então vamos lá. Oi, rodando! Você já falou tanta merda que eu não sei nem o que falar agora. Oh, quem vai ganhar pro baú da felicidade? Da máquina de lavar. Cara, que lixo de imitação. É, não faz isso. Toda semana. Toda semana eu preciso de uma máquina de lavar. Morro por dentro. O que ela vai ganhar do baú da felicidade, seu Silvio? O macaco! É um cara vestido de vampiro, macaco saindo da porta do programa. Muito melhor, a gente tem que começar a adaptar pra Porta Desesperada depois. Ela vai ganhar um negão dançando dança da manivela pra ela. Essa velha desgraçada. Aí vai. É bom. Então, pô. Não, é bom. Imagina o Celos vindo assim, bem sem camisa, assim, balançando os dreads, dançando. Dançar a manivela, sai do chão, sai do chão. Eu ia gostar. Espero que saiu aí, o Higgs. É, saiu o número 3. Certo, saiu o número 3. Vamos então falar quais eram os outros temas que não foram sorteados hoje. Primeiro tema era 10 mandamentos do Games Foda do Camarote. Segundo tema, similar to Games Foda, Celso Russomano. Quarto tema, pteridófitas. Quinto tema, os benefícios da vitamina B2. E o tema que foi sorteado dessa semana, o terceiro tema, é ostentação nos games. Eu vou pedir que meu atrasão explique melhor como é essa parada de ostentação nos games, que aqui a gente vai estar falando. É bom, né, porque vocês já viram aí pela semana, Rei do Camarote, a coisa toda, ostentação, Então a gente vai falar disso... ligada à nossa parte dos games, não vai ser as partes das fodas hoje, vai ser ligada à parte dos games, não vai ser foda no banheiro. Cara, então, fica aí melhor, Nezão. Então, isso vai, é um tema que apesar de não parecer, ele é um tema que engloba muita coisa, porque ele vai desde da ostentação, da meta-ostentação, assim, do gamer de querer achievement, de querer platinar o jogo, esse tipo de coisa, até o cara que... sei lá, vai lá no Assassin's Creed Brotherhood e compra o Coliseu, sabe? Só pra falar que tem, porque o Coliseu não muda em nada. Então a gente vai falar, assim, de determinados jogos, vários jogos que permitem você ostentar alguma coisa, que o seu personagem vai se sentir melhor, mas não vai ter nenhum impacto no gameplay. Então, pra começar, eu gostaria de falar pra galera, falar sobre os RPGs, que geralmente tem isso, que tem uma arma muito ruim, muito lixo, mas que é a mais cara, assim. Então, que uma arma muito boa que tá na primeira cidade do jogo e você não pode comprar. Só um detalhe que se a galera lembrar de algum aí também quiser falar, só falar aí que a gente fala. Sim. Aqui, né? Manda pra gente no Twitch ou no Games Foda, no @ do Games Foda no Twitter. Sim, ou com a hashtag Games Foda Live. Mas que nem eu falei pro Neuzão, cara, as duas piores era a casa do Earthbound, que se falasse assim, puta, eu vou comprar essa casa aqui antes de mudar. Ué. Antes de mudar de cidade. Se comprar aquela porra daquela casa lixo lá. Cara, essa casa é a parte favorita do jogo. Tanto que quando eu fiz aquele texto lá, eu comecei exemplificando essa casa. Mas pra mim, a melhor parte de ostentação em RPG, foi o Rick tinha me falado também, é o... no Super Mario RPG de Super Nintendo, lá naquela cidade do casamento, que tinha um hotel que você podia ir na suíte, que era tipo, era R$300, e a sala normal era R$10, coins. E aí você ia na suíte, assim, e aí o Mario ia tomar banho, e ele saía vermelho, soltando fumaça. Assim. E não acontecia nada de diferente, né, cara? Era só, tipo, só isso. Era só essa. Deixa eu até comentar, deixa eu comentar um pouco mais, então, pra quem não jogou esses jogos. A casa de Earthbound era, tipo, na primeira cidade do jogo que você passeava, você saía um pouquinho ali por fora e você encontrava uma casa que ficava lá próximo de um lugarzinho, tipo um lago, entende? Você falava com o mano na frente, ele falava, te vendo essa casa por 15 mil pratas. No começo do jogo, nem fudendo você tem 15 mil pratas, isso é muito dinheiro durante o jogo todo. Só que se você pegasse, você juntasse aquilo, você voltasse depois de um tempão no jogo e comprasse essa casa, você ia ter um negócio. Só que a casa fica tipo de costas pro mar, pela visão do jogo. Na hora que você entra na casa, o lugar tá completamente fudido. Tá faltando a parede de trás e você vê o mar, é uma cama com uma mola saltando, uns móveis todos quebrados, não tem bosta nenhuma na casa. Exceto por uma escrivaninha, que quando você checa, você lê uma pequena história. Que, se eu não me engano, estava presente em um livro que Toy escreveu junto com Haruki Murakami, que é um escritor famoso do Japão. É tipo, é muito legal esse negócio porque tem aquela ideia da ostentação, um negócio desnecessário no jogo. Earthbound tem muito disso, de brincar com o jogador, porque não usa coisa prática, não é uma arma. Mas era tipo uma piada, era um negócio no qual você pegava, você se fazia de otário quando você comprava aquilo, mas agregava algum valor, digamos, um valor diferente. Era um negócio que era engraçado, era um negócio que era bobo, mas era um negócio que era divertido. Você comprava aquele negócio e você via, puta merda, fui feito de otário, mas tinha uma graça no jogo, eu acho muito legal isso. Sim, e também Earthbound é uma parada que você não é diretamente ostentação, mas você ganha aquela bicicleta na segunda cidade do jogo. E você ganha e fala do... Você ainda tá só com o Ness na party. E aí em seguida você pega a Paula e aí você chega lá e o cara fala, não, você vai ter que devolver a bicicleta porque é falta de educação um cara andar de bicicleta e os outros terem que acompanhar andando. E aí você nunca mais vê a bicicleta no jogo, você não pode mais usar. Earthbound tem muito dessas piadas. Tem um... É porque eu não sei, quem realmente tá ouvindo já jogou. Tem uns itens que são tipo uma régua e escova de dentes, que você usa no meio da batalha e às vezes não faz nada. Tipo, você usa a régua e fala, agora você pode medir melhor as coisas. Sim. Ou então, usando a escova de dentes é o melhor, velho. Tipo, usa, Paulo utilizou a escova de dentes. A brancura dos dentes assustou o inimigo. O inimigo ficou paralisado. Earthbound tem muito dessas coisas, assim, que é uns itens bobos. Que eu já não acho bem que é ostentação. É bem uma questão de brincar com o jogador. Uma coisa que videogame não costuma fazer hoje em dia. É, mesmo esse lance da casa, mesmo isso, acho que é meio que pegar a ideia do jogador investir esperando uma recompensa muito grande e subverter. Nossa. Mesmo. Uhum. Mas outras... O de Mario RPG já era totalmente também... Você pagava pra aquela suíte, você recuperava do mesmo jeito, mas tinha aquela coisa besta de você entrar no negocinho do banheiro, tomar uma ducha quente e sair todo vermelho. Eu lembro que eu ficava falando aquilo de bobagem, cara, só pra... Tomava uma ducha, aí andava um pouquinho, pulava, tomava outra ducha. Sim, e era muito besteira, era engraçado, era divertido de um modo. Acho que a gente tá subvertendo totalmente o tema, porque a gente tá gostando disso. Se você vai na suíte, aparece o cara do serviço de quarto pedindo dinheiro, e é uma coisa que não acontece no... Não é? Na parte normal, em qualquer quarto normal. É, o cara pede você gasta mais ainda, assim, porque se você escolheu aquele quarto é porque você já tem dinheiro. E aí o cara vai pede mais dinheiro. Lembrar que no... Desculpa, Henrique, fala. Não, pode falar, fala. Não, eu ia falar que no Paper... Inclusive, Paper Mario de GameCube, eu acho que tinha uma situação parecida, só que até tinha um negócio prático, assim. Tipo, era tipo chocolate debaixo do travesseiro. Tu comprava a suíte mais cara e quando saía tinha um cogumelo, assim, numa mesa pra tu pegar quando ia embora. É verdade. É, só que eu lembro que do Paper Mario também é, tipo, não era tanto de dinheiro. Porque eu lembro que do Mario RPG, eu falei assim, putz, se eu comprar essa... Eu lembro que quando eu era criança, que eu joguei essa porra, eu pensei, caralho, se eu comprar essa Switch eu tô fudido, mas deve ser muito da hora essa Switch, cara. Eu comprei, tá ligado? Eu me fudi porque gastei todo o meu dinheiro na Switch. Mas outro negócio que eu lembro, cara, claramente, que eu falei pro Neozão, eu não vou saber falar pra vocês qual vila que é, mas tinha uma vila do Phantasy Star do Master System, aquele que foi traduzido para português, que tinha uma armadura que custava tipo 999999, assim, cara. Aí eu falei, caralho, essa armadura deve ser a melhor armadura do mundo, né, cara? Deve ser muito foda. Aí eu com meu primo ficamos grindando a noite inteira pra comprar essa porra. Aí você compra, assim, ela aumenta realmente, significantemente, seu status de defesa, tipo uns 30. Só que aí na próxima cidade que você vai, eu acho que tem uma armadura que já aumenta 40, tá ligado? Por um preço bem menor. É tipo uma armadura totalmente ostentação mesmo essa aí, cara. É caro só por ser caro mesmo. Peraí, isso o Hinks me falou agora, me lembrou da armadura de ouro do Twilight Princess do Zelda, que eu acho que é o maior exemplo, porque a armadura te comia dinheiro a cada segundo. É verdade, mas ela aumentava a sua defesa e tal. Aumentava a defesa, mas era tipo cada segundo que passava. E aí quando acabava o dinheiro virava a pior armadura do jogo. Cara, tem uma parada acho, muito inútil também. Isso do Palácio de Justiça é porque os caras sabiam que eles tinham botado 1 trilhão de baú de rupis em tudo quanto é canto e você nunca precisava usar aquela bosta daquele dinheiro. Não, mas era muito cara a armadura mas, em primeiro lugar. Palácio de Princesa era muito zoado nisso no dinheiro, velho. Você entrava numa dungeon, você já tava com um negócio cheio, você abriu o baú, é dinheiro, mas você não pode carregar mais. Sim, cara, se não era namorada... o jogo inteiro isso, cara. Quando ela jogou o Twilight Princess, ela tem essa mania de completar e tal. E aí ela ia na dungeon, chegava lá, se tinha um baú que ela não conseguia abrir porque era de rupi, a carteira tá cheia, ela saía da dungeon, ia em alguma cidade pra comprar qualquer coisa e poder pegar o baú pra ele sumir do mapa, assim. Eu fiquei empolgado, só queria que a porra do baú sumisse. Tem um exemplo pior que esse de Twilight, pelo menos é que... Aqui no bairro, na época que a galera alugava a fita do Ocarina, e todo mundo, ah, eu já fechei, eu não fechei, eu vou terminar, eu tô em tal templo. Aí um amigo meu virou uma puta treta, até hoje eu encontro esses dois moleques, eles vão reviver essa história. Que um deles terminou com a flecha de gelo e o outro não. Aí o cara fala, não, eu sou muito foda nesse jogo, porque eu terminei, e não só terminei, como eu tenho a flecha de gelo. Pra que serve a porra da flecha de gelo em Ocarina of Time? Nada. Você só ostenta só. Viu, Celo, só um detalhe aí. Acho que nem congela os inimigos como faz em Majora. Não, em Majora's tem a utilidade, tem aquilo... Majora é útil, Majora tem os puzzles naquela Great Bay. No Zelda Ocarina, eu lembro até que eu terminei tanto Ocarina que só depois de um tempão que eu percebi. Eu não peguei a porra da flecha de gelo. Essa merda não prestava pra nada, né? Que eu detestava o mini templo que você tinha que ir pra pegar ela. Eles queriam 3 flechas, tinha um Slok sobrando, tinha, sei lá, a Fortaleza Gerudo, e eles quiseram usar pra alguma coisa, mas no jogo em si... Se duvidar, isso foi algo que eles tinham planejado, mas não tiveram tempo de implementar no jogo. Aí só, olha, coloca essa porra aí como um bônus mesmo e fica por isso. É, só cortando um pouco aqui pra mostrar que a galera falou aqui enquanto isso, que a galera tá falando bastante coisa hoje, falaram que tem várias bobeirinhas no Minecraft pra mobiliar a casa, né? Isso aí é... Minecraft com certeza tem um monte de bosta. Tem umas roupas deram... de Final Fantasy IX, eu não lembro das roupas de Final Fantasy IX. Eu não lembro disso não, velho. Falaram da mansão do Final Fantasy VII também. Sim, mas que nem eu falei, a mansão do Final Fantasy VII, pelo menos ela é bonita, né? Que é do Earthbound é feia. Eu peguei o Hinks. E o Surox perguntou se tinha videogame no seu bairro, Celos. aí fica aí uma grande bomba no Jacenã, o pessoal já tinha videogame nos anos 90. Segura essa aí. Você acha cara, o movimento lá só provendo... Só provendo Super NES pra negadinha, cara. Você tá achando o que é, Strox? Ô, Hinks, eu anotei umas citações do pessoal. Não dá pra falar de cada uma e aprofundando. Mas o Entuxo falou das roupas de Pokémon XY, que são só isso mesmo, é pura ostentação. A celebridade Bolívar Escobar falou conta premium no Tibia. Tem um amigo meu que eu não vou citar nomes aqui, mas um amigo meu que provavelmente tá ouvindo, ele tinha conta premium no Tibia até o mês passado, ele não renovou aí, porque acho que ele se renovou, sei lá. Mas sim, até o mês passado, em outubro de 2013, havia alguma pessoa com conta premium no Tibia, e era uma pessoa... Eu tinha um amigo que jogava Tibia, isso era uns, sei lá, uns 4 anos atrás. E o cara jogava Tibia tinha muitos anos, e ele tinha uma conta que literalmente valia um bom dinheiro. Eu não lembro agora quanto era, mas acho que a conta do cara, sei lá, valia uns 4 mil, 5 mil, coisa assim. E, não, é sério! E eu lembro que a namorada ficava o tempo todo pentelhando. Velho, eu não acredito que você tá jogando essa merda, que esse negócio vale dinheiro, e você fica nessa porra aí. E o cara não queria largar o jogo. Esse aí é um caso de ostentação ao contrário. Ao invés dele vender o negócio pra poder ganhar o dinheiro, não, ele preferiu ficar no jogo, velho. Pra você ver que ponto chega o ser humano. Hinks. Desculpa, parece que tu tá mutado no negócio. da hora, fantástico. Normal. Não, não, tá. Era... Tá de sacanagem. Qualidade minha, é verdade. Então, eu tava falando, eu tava explicando aí pra galera que é o seguinte. Top da balada. É, o League of Legends, normalmente dá pra você comprar tudo jogando. Jogando você compra absolutamente tudo. É, e menos roupa. Tem umas roupinhas que é muito da hora. Por exemplo, agora no Halloween os caras liberaram. É, a menininha com roupinha de gatinho, o cara com a roupa do Jack O'Lantern lá e tararau. E aí você, pô, você quer gastar, você quer mostrar pros seus amigos que você tem dinheiro, que você consegue vencer na vida e ter aquela porra lá, entendeu? É, inclusive é engraçado porque às vezes você vai jogar assim e aí tem o loading do jogo, e o jogo só carrega quando os 5 de um time e os 5 do outro carregarem, é claro. E aí, quando o jogo entra, assim, um dos caras demorou demais no loading. E ele tem uma skin, a galera, ô, vende essas skins aí, compra um PC novo, tá ligado? É muito, muito... É um bagulho que não serve pra nada, mas você gosta demais de gastar. Ainda mais agora que eles botaram o negócio do presente surpresa, que tem a possibilidade de você dar um presente surpresa de um valor e o cara receber uma skin que tem o valor muito mais alto e tal. Então o povo tá comprando loucamente só pela possibilidade de receber as skins raras. Não, e detalhe, esse negócio que o Surox falou um negócio no canal que é muito verdade, cara. Quando você começa a jogar League of Legends, você fala assim, eu nunca vou comprar skin, esse negócio é coisa de viado, esse negócio é coisa de idiota, tá ligado? Desculpa falar viado, esse negócio é coisa de gordo. Puta que pariu. Esse negócio é coisa de gordo. Esse negócio é uma escapada aqui. É, desculpa. Esse negócio é coisa de gordo. É, eu nunca vou comprar skin na minha vida, essa porra aqui. Daí passa uns 3 meses e tá comprando. O Surox foi o primeiro, cara. O Surox foi o primeiro que começou a jogar e falou assim: nunca vou gastar dinheiro nessa bosta, não sou trouxa, não sou otário. Hoje o cara tem mais champion, mais skin que todo mundo, cara. Então quer dizer que ele é o mais otário de todos, tá ligado? Não, eu tô dando a chance pra queimar o Surox. O Rinks, mês passado, mês retrasado, ele tava desempregado. Só que aí saíram as skins do verão, assim. Que saiu um time de 5 champions com skin combinando, eram todas na praia, assim. E aí o Rinks foi lá e comprou um pacote com 5. Ele foi, tipo, pedi empréstimo. Com 70 conto. Porra, mas as skins de verão é a galera em traje de banho. Sim, é, por isso que ele comprou. Mas o pior, não, o melhor que eu jogo não é essa. O melhor que eu jogo é um jacaré de roupa de banho. Então eu não sou tão tarado assim. O René que tá curtindo o verão anteontem, muito obrigado, Mariana. Eu gosto muito dele também. Mas é o único que verão. Era os melhores comentários na redação, o Rinks falando que tinha que. Ah, roupa de verão tá muito boa aqui, tá muito massa, vou comprar aqui a roupa de verão do LOL, né? O cara é desempregado, mas beleza. Curto muito esse cara. Prioridades, pô. Ó, o B for Bruno lembrou que eu não acho. É ostentação, mas tem ainda alguma utilidade. O Chocobo Dourado do Final Fantasy VII. Ah, mas se eu fosse pegar o Chocobo Dourado no Final Fantasy VII, eu nem ia pegar o Knights of Round, cara. Eu só ia ter o Chocobo Dourado e ia terminar o jogo na última weapon. Eu nunca peguei nem esse Chocobo, nem o Knights of the Round. Quando eu joguei, meu primo falou: ah, esse negócio, essa merda não serve pra nada não, ignora isso aí. E eu ouvi ele. Então eu nem sabia, né? Inclusive, outra coisa de Final Fantasy VII, só uma bobagem mesmo, que no final do jogo, né, isso não é spoiler pra ninguém, o Cloud vai lá e dá aquele Omni Slash no Zephyroth, né? Sim. Eu lembro que eu tava com a matéria Counter equipada no Cloud. Aí na hora que ficou só os dois juntos, o Sephiroth foi, bateu no Cloud. O Cláudio revidou, o Sephiroth morreu e eu não vi porra de cutscene nenhuma. Até hoje eu nunca vi até o cutscene no qual ele dá o Omni Slash. E é engraçado. Eu nunca joguei, nunca vi isso, cara. O Omni Slash, você usa ele, a não ser que você seja o Rod, você vai usar ele na luta final. Só que tem como você grindar lá no como que chama? Golden Saucer? Aquele cassino lá do jogo. Sim, tem como você grindar lá, tipo, acho que é 50 mil pontos você conseguir. E pra conseguir o Omni Slash lá. E só que você conseguindo ou não, você vai poder usar o Omni Slash no final, na última luta do jogo. Eu joguei e nunca usei essa porra. Depois a gente tem que fazer um podcast sobre Final Fantasy, porque eu tenho só a história de ter jogado o jogo errado. Eu cheguei a 99 da Ultimécia, e Final Fantasy 12 eu nunca utilizei Quickening, então eu terminei o jogo com um terço do MP, e eu nunca percebi que eu tava jogando errado. Então, o que eu tenho de história de ter jogado Final Fantasy errado não é brincadeira, cara. Olha, eu vou falar pra vocês que, tipo, tem um Final Fantasy, ele tem muita ostentação, cara. Porque, não sei se vocês lembram, no 9 tem um joguinho de carta que é legal pra caralho, né? E tem umas cartas que é difícil pra caceta de você arrumar, cara. E você tá salvando o mundo, essencialmente, naquela porra daquele jogo. E é mais difícil você ganhar dos caras mais foda de carta do que você vencer o mundo, tá ligado? Do que você salvar o mundo. Porque tem uns campeãozão, cara, que fica escondido nos lugares do mapa, porque eles têm os baralhos muito lazarento, cara. E pra você ganhar deles, você tem que ter as cartas fodidas, tá ligado? Você tem que ter o deck da hora, assim. Então é uma ostentação, cara. É tipo, você tem um baralho de Magic de 500 reais no jogo, assim, no caminho de salvar o mundo, tá ligado? Eu ia emendar a questão de carta, né? Porque vale lembrar que a Steam também é o maior exemplo de ostentação que tem nos dias de hoje, né? Fora as cartinhas, tu pegar a porra das cartas, fazer dos emblemas, as badges lá, e também o Team Fortress 2, né? Que os chapéus são. Chapéus, perdão. São o maior exemplo, sei lá, recente, assim. Que é quase um mercado negro aquela porra. O Steam ganha pra caralho com esse negócio de chapéus, né? Tudo mais. Ah, com certeza. Inclusive, eu tenho um exemplo real meu aqui. Eu tinha um chapéu que era o Bill's Head, que era o chapéu do Left 4 Dead 2. Só que o meu era meio que um bug. Então ele veio tipo vintage, que era o mais fodão, assim, era o mais raro. Pra ter uma noção, era um item virtual. Eu vendi a porra do item por 200 reais. Eu paguei minha Summer Sale inteiro desse ano só com o chapéu. Eu vendi umas armas genuínas que eu ganhei com o Deus Ex Human Revolution. Só que era tudo, sei lá, eu vendia por 2 reais no máximo. Nunca consegui 200 conto no chapéu, cara. Eu gosto das cartinhas do Steam, cara. Que, ali eram as cartas, se não me engano, parece que é pra galera usar como avatar, né? Não, tipo, quando cada jogo dropa 4 cartas. Cada jogo dropa, tipo, metade das cartas necessárias. Se você consegue as outras 4, seja comprando, seja trocando com seus amigos, você ganha avatar, ganha emoticon, ganha fundo pro seu perfil. Entendi. Eu acho uma delícia, velho, que eu saio vendendo essas cartas feito maluco. Vez ou outra, eu chego tipo 10 da manhã, vou vender carta no Steam, na hora que eu vejo, vende tudo de uma vez, é ótimo. Isso, aí mesmo vai e usa meu dinheiro. O que o Tuba falou na semana passada do Daybleed Pixels, ele recomendou o jogo e tal, porque tava 5 reais na promoção de Halloween, e ele é um dos jogos que se pagam. Porque você compra o jogo por 5 conto e o jogo vai lá e dropa um monte de cartinha, você consegue vender essas cartas, consegue 5 reais de novo. Ó, mas tem uma estratégia em não vender as cartas, que quanto maior for teu nível da Steam, mais chance de conseguir um Buster, sabe? Sim. Que são um negócio de cada cartinha. Então se tu tiver um level maior, tu pode conseguir cada vez mais cartas. Sei lá, mas é só... E quanto mais cartas você tem, maior o seu level. Uso. Então é um círculo absurdo. O Surox é um cara que ele tem todas as cartas do Steam. Ele é level 32. Eu não sei se isso é verdade. É verdade isso aí, Surox. Ó, 32 é muito, velho. Ele é um boost por semana, ele falou que ele recebe. Caralho, no negócio interno eu não ganhei um booster. Ele falou que ele recebe um boost por semana, mas o cara é level 32, malandro. Imagina isso. Mas, cara, o maior... Sério, eu não consigo pensar em nenhum maior do que esse. O maior exemplo de ostentação em joguinho é no TF2, aquele anel de diamante que custa 99 dólares do mundo real. Você compra um anel e é um item do jogo que não serve pra nada, além de que quando você dá esse anel pra alguém, aparece uma mensagem em todos os servidores falando que você deu o anel pra essa pessoa. Nossa... Imagina que a pessoa dá uma mensagem em todos os servidores. Privacidade é zero, né, cara? Faz parte da ostentação, né? Cara. Pra você ostentar em todos os servidores de TF2 que você pagou 99 dólares num anel que não existe. Posso falar algo? É meio pesado, mas eu já dei um anel TF2. No banheiro. Inclusive, o Gabe, uma vez, ele falou que ele não achava que ele ia conseguir... O Gabe Neo, no caso, dono da Steam, da Valve, falou que ele não achava que eles iam conseguir tanto dinheiro fazendo galera comprar chapéu que não existe, sabe? E eles conseguem. O que diz bastante sobre a condição humana no geral, por que a gente tá... Mas é bizarro porque esse lance de ostentação, se for parar pra pensar... Claro, tinha na... Antigamente tinha esse lance da molecada falar, ah, eu fiz tal coisa que ninguém podia provar que não fez. Mas é uma coisa que sem o online não seria como é, né? É uma, sim, uma coisa que as funcionalidades online... É, achievements. Tem uma parada que tá muito grande que é justamente isso, tipo jogo online, tipo FPS, no estilo Battlefield, Call of Duty, que tem a diferenciação por níveis, né? Então a galera vai jogando pra conseguir mais nível, pra conseguir mais award. Se eu não me engano, destrava também as armas. Eu nunca joguei muito FPS, assim, pra saber. Destrava, e tem um negócio ainda que no Call of Duty, quando chega num certo nível máximo, tu pega e faz prestígio. Isso significa que tu vai voltar desde o nível 1 com tudo bloqueado de novo, só pra ostentar que tu fez a porra, chegou no nível e fez tudo de novo. E dá pra fazer isso até 10 vezes. Online. É um esquema rodinha de hamster, né, cara? Porque você fica jogando pra poder subir de nível, pra poder subir mais de nível e continuar nessa porra o tempo todo. Sim, exatamente. O carinha acabou de lembrar aqui o que bate todos os recordes de ostentação de jogos do mundo. E eu concordo com ele. É o Exarban. Lembrou que todos os DLCs de Train Simulator 2014. Esse nossa, sim, cara. Você não precisa nem jogar. Se você tiver essa porra no seu Steam, palmas, porque o bagulho custa, eu acho que, R$3.000, se não me engano. Porra. É quase um PlayStation 4, velho. Se eu comprar todos os bagulhos. Tem muito. Falou de level no Call of Duty, mas até o nível do seu perfil no console, ele é um jeito de você mostrar que a sua pica digital é maior. Pelo menos no PlayStation 3 é assim. Eu nunca tive um Xbox, eu não sei como funciona. Xbox é o mesmo esquema, que é o GameScore. Mas também tem a galera que às vezes não vale a pena sentar, né? Tipo a galera que compra o jogo da Barbie e platina pra conseguir os pontos, né? Então, platinou o jogo da Barbie, ou eu, né, que eu platinei a porra do Neptunia, que é um jogo lixo pra caralho, e eu não sei porque que eu fiz isso até hoje, mas enfim. Qual jogo? Neptunia, Hyper Dimensional Neptunia, aquele jogo pra caralho. O único jogo que eu platinei não, é ruim pra caralho. O Final Fantasy XIII, que também é uma bosta. Puta. No PS3 eu não platinei nada, mas no Steam eu tenho, acho que, 6 jogos completos. Ó, pra galera que quer ostentar aí, que quer ter o perfil com um troféu de platina pelo menos, como é o meu caso, The Walking Dead da Telltale é só terminar, não existe nada adicional. Você termina o jogo, você ganha uma platina. Mas o pior, o DLC, o 400 Days no Steam, ele tem um achievement que você pode não pegar. E aí eu fui lá e terminei o jogo e ficou faltando esse ativo, gente, porra. Aí eu fui ver o que era e aí eu fiz o DLC de novo no mesmo dia. E, assim, o Fable, ele também tem um. Que eu acho ridículo, porque, tipo, eu sou um cara que desses jogos eu gosto de jogar uma vez só e manter minhas escolhas, tá ligado? Eu não quero voltar e jogar só pra pegar time. Senão eu acho que, tipo, tinha que ser assim que nem era na primeira temporada. É bem tosco isso. Voltando no Beyond... Tem esse lance que você termina o jogo, aí você fez a sua história, aí o jogo dá opção. Tem muita gente que faz isso, joga várias vezes pra pegar todos os troféus possíveis, fazer todas as rotas possíveis, coisa bem de visual novel, assim. O Heavy Rain é igual. Mas hoje em dia isso é idiota, porque eu, pelo menos, eu termino o jogo, eu não tenho saco de fazer de novo só pra mudar uma coisa ou duas. Aí eu vejo tudo que eu não vi, eu vejo no YouTube. É tão mais fácil assim. Eu acho que as pessoas podem fazer isso, mas elas não fazem. Por quê? Porque tem um troféu valendo aquela coisa. Mas o Beyond é um caso à parte, porque ele não deixa você ter mais de um arquivo de save, cara. Nossa, sério? Sério? Então você, sim, você não pode salvar em vários lugares diferentes e só ir nos branching paths dali. Você tem que jogar o jogo inteiro de novo. Caramba. A gente tá fechando um ciclo, a gente voltou a falar mal do jogo, foi bom. tá bonito isso. Narrativa sim. Cara, como eu não tenho nenhum videogame dessa geração, não tenho esse costume de, tipo, ficar pegando achievements nem nada, mas o único que eu lembro, assim, que eu faço é, tipo, jogo estilo Super Metroid, no qual você pode sair andando feito maluco pra conseguir 100%, ou então pra conseguir um tempo pequeno. Qual é o negócio que você tem? É, tipo, a Samus com menos roupa. Coisa boba do caramba, mas a galera vai porque se empolga em conseguir entender que conseguiu aquela porra daquela meta, né? Não sei se isso é mais ostentação, se não é, sabe, punheteiro. Não, mas a Samus 16 bits. Cada caso. A Samus 16 bits não dá pra você tirar uma, cara, ali. Não sei, velho. Mas aquela de GBA dá. De GBA zero. Eu era speedrunner naquela porra lá. A voz da experiência falando. Sempre jogava Metroid. Zero Mission era speedrunner. Eu conseguia 99%, eu nunca voltava pra conseguir o porcento que faltava. Eu recomeçava a porra do jogo inteiro ao invés disso. Eu não tinha paciência de ficar procurando. Olha, eu falei que eu gosto de ostentar e tal, humildade e tudo mais, mas particularmente eu platinei o Gran Turismo 5. Que, olha só. Nossa, os coleguinhas que jogam o jogo de corrida sabem que o bagulho é. É complicado. Guerra. Inclusive, tava falando com o Nelzão antes. Tem uns jogos de corrida que eu não me lembro qual é. Mas que tem uns carros caros pra caralho. Que você sua pra cacete pra conseguir. Você vai jogar com o carro, é uma bosta. Fala uns jogos aí desse tipo. Cara, o Gran Turismo tem uns bagulho assim. Ele, inclusive, tem. Assim, você tem. Tem um troféu que é obrigatório se você comprar o carro de 20 milhões, assim, que é o máximo de dinheiro que você pode ter. Nossa. E tem, tipo, uns 3 ou 4 carros de 20 milhões, assim. Tipo, o carro não é uma bosta, mas tem carros melhores. Mas cara, mais barato. O meu pai, ele ostentou bastante no Gran Turismo 4, porque ele jogou, assim, ele não manja de inglês e tal, mas ele gosta muito de carro. Então ele jogou Gran Turismo 4, eu cheguei nele e mostrei onde você pegava as licenças. E aí ele foi lá e pegou todas as licenças do jogo. E ele não jogou as corridas que liberam com essa licença. Ele só tinha licença. Só tirou as licenças. Sim, e largou, nunca mais jogou. Sabe? Então ele tava ostentando apenas as licenças de que você poderia estar aproveitando aquilo pra jogar outras corridas, mas não precisa, tá ligado? É, ostentando um pouco de mongolice, ao passar dessa semana aí, umas 2 semanas eu terminei uma corrida de 9 horas. Puta que pariu. Caralho. Pera aí, você ficou assim, direto 9 horas? Não, durante a semana jogando um pouquinho, assim. Tal, porque bom. Quando o jogo saiu, não dava pra fazer isso, mas agora, assim, de uns anos pra cá, teve uma atualização que sempre que você para no pit stop, você tem a opção de salvar no meio da corrida. Se salvar e sair do jogo. Você se lembra aquele 24 horas de Le Mans que tinha opção? É 24 horas, né? É. Sim. Que tem a opção de você jogar 24 horas, cara. É, o Gran Turismo tem. E, sim, tipo, sem parar mesmo, sem save, cara. E, tipo, o Guerra já fez uma assim, vai. Não, e sério, eu conheci um cara na faculdade que ele fez, cara, uma vez, cara. E eu te falei assim, mas nem fudendo, velho. Já fez isso, Guerra? Não, tipo, numa sentada só, não, cara. Assim, já fiz salvando. O cara fez ao longo uma de meses, só, assim. Você tem que fazer isso, Guerra. Deve ser uma experiência. Não, sozinho eu não piro, cara. Porque fica. Acaba que você fica. Não digo entediado, porque acho que é o ponto do jogo, né? Você ficar correndo muitas voltas. Se ficar entediado é o ponto de Gran Turismo. Mas acho que assim, se juntasse uma galera, tá ligado? Pra cada um correr umas 2 horinhas, ficasse revezando tipo uns 4, 5 malucos, eu jogaria. Eu lembrei de um exemplo agora. E a corrida mesmo é só a prova de endurance? Porque se for corrida, imagina você tá lá. Não, é corrida, você pode jogar 24 horas e perder. Meu Deus do céu, velho. Nossa. Muito bom. Eu lembrei do exemplo clássico agora que ninguém falou. Aliás, tem até uma história pessoal minha nisso. Os Pokémon Shiny. É verdade? Que é verdade. É uma coisa que na prática é inútil, assim. Tinha uma lenda de que dava mais flinch, que dava mais critical hit, mas não, é mentira, desculpa, né? Perdão, não é inútil porque eles têm status maiores que todos os outros Pokémons. Então não tem motivos. Não tem. Acho que isso era só no Gold Silver. Tá valendo isso. Não, velho. Tá isso agora, é provado que. Tipo assim, se você tiver um Pokémon Breed com todos os stats perfeitos, o Shiny não vai ser melhor que ele nunca, cara. Então. Mas se ele for Breed e Shiny. Não, mas a chance de você conseguir o melhor Pokémon. Na verdade, já é baixa. O melhor Pokémon ever que você vai ter vai ser. É 6 stats perfeitos. Não tem jeito. Se tiver Shine, não vai ser melhor, entendeu? Mas se cara, ele for na época... Face, não é algum motivo pra ele ser Shine? Não é assim que eles pegam Shine no jogo? É, não. Por causa do status? Não é mais assim. Antigamente era. Na Gold Silver Crystal era assim. Só que o cálculo lá dos status do Pokémon que geravam um Shine nunca era o top. Era sempre próximo, mas nunca era top. Inclusive, eu jogava, né? Pra quem tá ouvindo aí e não sabe, nessa época, 10 anos atrás, eu tinha uma fita de cristal, participava dos campeonatos, essas porra toda. E eu tinha um Dragonite level 100 normal. E ele tinha acho que uns 4 status top. Aí eu comecei a fazer bridging do Gyarados Vermelho, que você pega na jornada normal, com Dratini fêmea. Pra quem não sabe, no bridging, o ovo que sai sempre vai nascer a espécie da fêmea, herdando ataques do macho. E eu fiquei fazendo até aparecer um Dratini Shine, acho que lá pela 15ª tentativa, veio o Dratini Shine. É, pior que foi rápido. Eu treinei ele até o 100, ele ficou com status piores do que o Dragonite que eu já tinha, mas eu levava ele pros torneios porque ele era Shine. Pela ostentação. Ostentação. Acho que não foi ostentação, isso aí do Celos foi mais pela ciência, dele conseguir provar realmente que Shine não queria dizer nada. Então ele fez os dois level 100 pra poder mostrar isso pra sociedade que tá com os olhos. É, assim, pra eu chegar lá e tomar um cacete e falar aí, galera. Mas inclusive... certamente pensou nisso. Inclusive a galera fala que hoje Shine tá bem mais fácil, né? Ah, tá ridículo. Tá ridículo de fácil. Ridículo não tá, mas dá uma facilidade. Casualizaram os Shine. Oh, não, cutizou, mas a galera que manja caçar Shine lá no fórum de Pokémon Shine, lá do Facebook Shine, que eu tô seguindo, os caras... caça 2 Shine por dia, velho. Toma no cu. É que no XY parece que agora se tu dá uma gorjeta aí pra galera, tu tem mais chance de ganhar Shine. Sabe uma coisa que eu fiquei meio puto? Antigamente, e tinha gente que conseguia, sem Game Shark, vamos supor, você acha um Entei único no jogo... Antigamente quando? 10 anos atrás. Todos os meus exemplos de Pokémon são de 10 anos atrás. 10 anos atrás, acho que já 2003. São 2003. É, porque 2003 já tinha Rubi Safira. 2003, a segunda Playboy da Cida Marques, é isso? Ele só pra engajar, só. Sério. Isso aí, beleza. Eu vou conferir isso. Se um cara tinha um lendário Shine, ele era o foda, né? Agora a Nintendo tá dando todos os lendários de todas as gerações Shine de graça pra todo mundo. Então é a maior. Na Saraiva pra pegar o meu. A maior ostentação possível, que era ter um lendário Shine, que sem cheat é praticamente impossível, agora o Orkut usou. Parabéns, Nintendo. Desvalorizou, tá tipo Bitcoin agora, não vale mais a pena. Eu acho engraçado quando a ostentação não é nem agrega valor, mas agrega a skill do jogador, assim. Chega um jogo que é consenso de que é difícil pra cacete, aí chega um cara... Não, porque eu achei muito fácil esse jogo, morri nenhuma vez. Tipo, eu não sei por que vocês acham Dark Souls difícil. Bayonetta, eu zerei no Very Hard de primeira, assim. Viu, cara? Mas é o negócio seguinte, é o mundo, cara. O mundo é muito grande, velho. Cara, tava a galera inteira reclamando, cara, que Dark Souls era... Mas é grande pra caralho. O mundo inteiro reclamando que Dark Souls era difícil. Aí vai um chinês, cara, tipo, tinha 6 dias o jogo lançado... O chinesinho faz o jogo em 3 horas, cara. Tipo, só na roladinha, tá ligado? Como que o cara teve tempo, cara, em 10 dias de treinar o suficiente pra fechar a porra em 3 horas? Reflexos avançados. Não, sempre vai ter um. Sempre vai ter um, cara. Sempre vai ter um. Às vezes não é nem zoeira do cara, tá ligado? Sempre vai ter um cara. Tem uns exemplos clássicos. Contra, a fase da lancha do Battletoads. Mega Man 2. Mega Man 2 eu jogo particularmente bem, assim, também, mas foi, tipo, um dos jogos que eu mais joguei na vida. Então, se não fosse bom nele, era pra... Joga japonês ou americano? É, qualquer um. Não, o japonês é mais difícil. O japonês é mais difícil. Ah, pode crer. Não, isso não era o Rock Man 3? Não. Não, era o 2. Era o 2. Era o 2, o japonês é mais difícil. Devil May Cry 3 tem um esquema assim também, né? Que é a versão americana... Devil May Cry 3, a primeira versão americana, se eu não me engano, normal, era equivalente ao hard japonês. Era mais difícil na versão americana. Aí eles lançaram Devil May Cry 3 Special Edition, que deixava tudo normal de novo. Peraí, eles inverteram? Sim, não foi, faz sentido. Mas eu não lembro se era o japonês que era mais difícil ou que tem história. Geralmente no Japão é mais fácil, mas às vezes é o contrário. Castlevania no Japão é mais fácil, o primeiro do NES. Que bizarro. Mas o Castlevania, o primeiro é mais difícil no americano porque ele é. Tipo, ele zoado, saiu primeiro. Né? Ele saiu primeiro. O Castlevania saiu primeiro nos Estados Unidos. Saiu no Japão, ele não era de. Muitos anos. O de NES não era de Disk System lá, cara? No Japão? Acho que não. Acho que não. O primeiro não, era de Disk System. Saiu tipo 93, tá ligado? Não, cara. Não, porque, sério, ó, pode procurar. O primeiro Castlevania do NES saiu muito depois no Japão. Não, ele saiu antes, cara. Com certeza. Tanto que o primeiro Castlevania no Japão se chama Vampire Killer. Vai no Google, filho da puta. Caralho, eu tô falando, cara. Vampire Killer. Vai lá então, procura. Vampire Killer. Vamos procurar. Enquanto vocês vão falando aí, vai. Não, eu só queria dizer um negócio que eu procurei também pra conferir. E realmente tem uma Playboy da Cida Marques em 2003, velho. A segunda Playboy, tá falando que eu manjo aqui, ó. Tá aqui, ela tá vestida de She-Ra. Tá aqui, ó. Mas é verdade isso da She-Ra. Viu? Tem que ter a vinheta do Wikipedia Match, verdade, cara. A gente tem que fazer a vinheta do Wikipedia Match também. Cara, só rapidinho aqui, o B Salgueiro no Twitter tá perguntando como faz pra ouvir ao vivo pelo celular e eu não faço ideia. Se você tiver Android, você tem que baixar o aplicativo do Android do Twitch. Na verdade, eu já testei, eu até procurei ver algum esquema de tipo fazer sincronia com as contas pra que apareça o canal do Games Foda, mas todas as vezes que eu tentei, eu não consegui. Então, aliás, se alguém aí que tá ouvindo ouve a gente no Android, no aplicativo do Twitch, avisa pra gente, pra gente entender como é que funciona. Porque eu tentei também, não consegui, mesmo com search, mesmo com login, o caralho é 4, não apareceu. Rod, agora é a hora de Wikipedia Match! Pá! Seguinte, isso não existia antes, mas vamos lá, é hora. Você pode chupar a rola do Afro aí, meu querido amigo. Eu? O Rod pode chupar a rola do Afro porque. Não, obrigado. O Castlevania lançou nos Estados Unidos em 87 e no Japão, lançou no Japão em 93. Não, tá errado, Rinks. Tá errado. 93. Não, Rinks, o Disk System saiu em 86. É 86, cara. Vampire Killer é outro jogo. É o mesmo jogo. Pera aí, é o mesmo jogo, tá aqui, Game Facts, cara. Mas é outro lançamento, cara, é outra coisa. Não, pera aí, você falou que lançou antes, você falou que lançou antes no Japão. Sim, lançou antes. Eu falei que lançou antes nos Estados Unidos, não? Quem que falou? Não, mas lançou antes no Japão. Eu falei que lançou antes nos Estados Unidos. Então, quem que falou que lançou antes? Ah, isso eu realmente não sabia. Não, isso que eu tava falando, no Disk System ele saiu em 86, aí depois ele saiu no Japão. Eu não sabia não, errei. E o lance do Akuma Joe? Mas o que saiu depois, se não me engano, era mais fácil. Akuma Joe é o nome japonês. Tanto que Akuma Joe Drácula é o nome do primeiro do NES, do Famicom, do primeiro do SNES também, Akuma Joe Drácula. É o mesmo nome, um monte de jogos da série. Eu acho que vocês estão... Na verdade, Vampire Killer é o nome do da americano, versão... Americano... Não, MSX, não, desculpa. Né? Versão europeia pra MSX. Isso. É muito bom. A verdade é que qualquer que seja a plataforma, o jogo é foda pra caralho, tem a trilha sonora boa pra caralho. André Guerra fazendo ad aqui. Agora eu olhei no Wikipedia real e o Afro está certo. E pompo Afro aí, ganhou Afro o Wikipedia Match da noite. Ei, Rinks. Como a gente tá com quase uma hora e meia de programa, ninguém vai ouvir esse tanto, eu vou lançar a piada agora, hein? Então vai. Ah, meu Deus. Agora vocês foram a Cumanjões Drácula. Ah, palmas, Sols. Deixa eu achar um clap. Vamos, aqui. Vamos, a gente perdeu todos os vídeos. Vamos fechar o programa agora. Só pra confirmar, o Devil May Cry 3, ele é realmente mais difícil na versão americana. Akuma Joyce Drácula. Isso aí não tá falando isso. É que agora eu achei as palmas. Fala aí, Akuma Joyce já. Agora vocês foram, o que foram agora, Celos? Oi? Fala de novo. Então, galera, eu queria dizer que vocês foram a Cumanjões Drácula. Nossa, cara, é muito bom mesmo, cara, é muito bom. Sério, muito bom o quê, porra? As palmas ou a piada? A piada, eu gostei de piada pra caralho. Acho que a gente conseguiu descer um nível novo, assim. O Surox falou que relevou a piada porque eu entrei no esquema de piadas ruins pela cota. Naquele lance de preconceito da semana passada e tal, vou meter um processo no Surox enriquecendo em cima, porque é assim que a sociedade funciona, malandro. Com certeza, com certeza. Bom, então, alguém tem mais alguma parada aí pra falar da ostentação nos games? Cara, eu lembrei de uma coisa, falando da era pré-internet, meio que com internet, mas que os jogos não eram tão online, que era a maior ostentação ever e era fake, que era a galera falando que conseguiu pegar Triforce em Ocarina of Time. Teve até aquela mina aqui que falou que ela não queria dizer quais eram os passos certinhos e tal. Viu? Mas aí ela só dizia metade dos passos, falava, não, vocês têm que ver o resto sozinho. Eu posso contar um segredo pra vocês. Posso contar um segredo sério pra vocês? Você já pegou a Triforce? Não. É, a gente participava de um grupo, cara, que a gente ficava investigando a Triforce no Ocarina. Detalhe, olha o que a gente fez. Eu catei e criei a seguinte teoria. Cara, o que acontece se você chegar como Link criança naquele lugar que vende Bombichu? Quando você atravessa com o hookshot ali do Link adulto, é o deserto Gerudo, tá ligado? Uhum. Então o que eu fiz? Eu catei e coloquei um papel manteiga na tela, desenhei o caminho que eu fazia com o Link adulto indo pro olhando o fantasma. Eu não tô conseguindo imaginar como é que isso funciona. Você coloca o papel contato no papel manteiga em cima da tela, aí você desenha o controle na mão. Pera, o quê? Você colocou o papel vegetal na tela da sua TV pra isso. Isso. E daí eu desenhei o caminho de um jogo 3D. Não. No mapa, né, cara? Explica como funciona isso. No mapa, filho da puta. O mapa não muda. O mapa não... Ah, no mapa, sim. Aí eu desenhava o caminho no mapa. Aí eu fui me guiando pelo mapa como Link criança e fiz o caminho de volta. Cara, isso demorou pra caralho, porque qualquer coisinha que você errasse, você voltava lá pra frente. Uhum. E daí eu voltei como Link criança até lá na parte onde tem o vendedor de Bombichu e não tem absolutamente nada lá, só tem a folha de voador e não tem porra nenhuma. Mas parabéns. Ostentação aí. Mas. Mas essa é uma história verídica aí, puta que pariu. É, foi cara, que aconteceu agora com o pendente de Dark Souls e tal, que a galera. Miyazaki, pendente. Pendente, assim, o pedante do Dark Souls. Ele chegou e falou, eu recomendo que você comece o jogo com esse pendente ou com nada. E aí ficou todo mundo lá, um ano, dois anos, jogando o jogo, dropando o item em lugares aleatórios pra ver se acontecia alguma coisa, teorizando. E aí ele chegou, sei lá, uns meses atrás e... Não, galera, eu tava só querendo zoar mesmo, não faz nada essa bosta. Foi bem isso. Eu gostava de ler teorias sobre o Triforce, mas só ler mesmo. E eram todas muito ruins. Tinha uma que entrar no moinho de Lonlon Hand e chegar até a janela, que é inalcançável, assim. Os caras bugavam o jogo, faziam glitch pra chegar lá e falavam que se você saísse, aquela janela era uma passagem pro Sacred Helm, onde tava o Triforce, você tocava nele sem o Ganondorf estar perto. Era bizarro. Não, mas tem um negócio de estatística, de quantas horas foram consumidas tentando descobrir o Triforce. Cara, foram muitos. O meu save tinha muitas horas e a gente fazia vários bugs. Tinha o bug da galinha, que você ficava soltando e abrindo a galinha. Se você conseguisse fazer, se soltava e pegava a galinha, aí a galinha abria a asa de novo e você voava um pouquinho mais alto, cara. Tem esse bug, eu acho. E a gente chegava nos lugares, é muito absurdo, assim, a gente fazia todas essas paradas, velho. E, tipo, nenhuma delas é verdade, isso a gente garante. Obviamente, depois chegou alguns hackers aí, que eu não sei quem é, mas uma galera que consegue abrir a fita e ver tudo que tem no jogo, que viu que não tinha mais porra nenhuma pra ser descoberta. Mas a gente ia lá e verificava os bagulho, cara, com bug. Isso me lembra que saiu uma matéria até na porra da Nintendo World, que eu li essa revista, tá? Só avisando aqui. Que a conclusão geral é que na verdade a Triforce, tu olhava pro teto num ângulo específico no Temple of Time, e aí parecia levemente a luz que meio que bugava assim no telhado, parecia a imagem da Triforce. Então, na verdade, essa era a Triforce do jogo. E eles falavam sério, tá ligado? Não era nem isso. Ó, o Bonifácio 2 definiu bem aqui. a sua jornada. Ocarina of Lost Time. É bem isso. Não, mas o Celos, o pior é que assim, ó, eu tinha o quê? Eu tinha 16 anos na época. E, cara, era muito divertido, velho, porque você ficava discutindo com a galera no Mirk e ficava viajando essa parada. Porra, foi o jogo que mais durou na minha vida, tá ligado? Isso não existe não. Mais hoje. Hoje, tipo assim, lança o jogo, a galera já ripou o jogo, já sabe tudo que tem na porra do jogo, entendeu? É, não tem mais mistério. Então, uma pra fechar o do Ocarina aqui era o da galera que falava que tinha conseguido vencer o corredor lá. O cara da maratona. Nossa! Eu perdi muito tempo naquela bosta, cara. E aí, recentemente, tipo, anos atrás, os caras hackearam a fita e viram que mesmo se você passar em 0.0, o cara fala que ele passou um ciclo antes. Não, tem um bug também que dá pra você fazer que você chega em 0.0 lá. Ah. É, você não precisa nem hackear, você chega com um bug lá. Tinha aquele bugzinho de levantar a fita, lembra? Você levantava o canto da fita. Botar um papelzinho na fita. É, aí esse bug de levantar a fita tinha um negócio que você colocava, que a Apple, você dava uma cenoura pra ela, e ela ia correndo, e tipo, a aceleração dela era infinita, tá ligado? Então, tipo, ela ia muito rápido. Você só tinha que tomar cuidado pra não bater, que senão ela parava mesmo. Mas tinha jeito de você chegar lá com 0.0 e não acontecer nada mesmo. Isso que você falou, Rinks, me lembrou... Vocês lembram aqueles jogos de luta que tinha no 64? Você lembra aquele RPG que tinha 4 ninguém? Pois é. Jogo de luta livre, WCW vs NWO Revenge, essas coisas. É, tinha um desses bugs que o Hinks falou de você levantar um pouco o cartucho. Quando você tava jogando, se alguém mexesse no cartucho, batesse alguma coisa assim, os lutadores viravam um monte de traço. Tipo, viravam uns polígonos que ficavam esticando e diminuindo o tempo todo, sabe? E ficava voando pela tela. Aí a gente fazia uma besteira, que a gente mudava as cores dos personagens, botava um cara com a camisa laranja e outro de verde, e dizia que era a luta de Goku contra Cell. Nossa. Porque quando mexia na fita, só ficava os negócios voando de um lado pro outro, cara. Era da época massa do 64, você ficar mexendo na fita. Pra fechar, eu tenho um exemplo que não tem nada a ver com o videogame. Que era quando se falou de Goku e Cell, eu lembrei. Passava Dragon Ball Z... Na época, acho que só no Cartoon, não sei se tinha começado na Band. E tinha uma galera que pegava as fitas na Liberdade, ou comprava revista mesmo, e vinha falando das sagas que ninguém tinha assistido. Não tinha a saga do Cell ainda, não tinha a saga do Buu. Os caras escreviam revista só vendo coisa do Japão, né, velho? É. Aí caí um moleque na escola falou que o Super Saiyajin 3, o cabelo do Goku chega até o chão. Tava quase certo, não chega até o chão, mas o cabelo realmente cresce. Aí o Super Saiyajin 4, o cabelo dele chega até o teto. Aí eu fiquei imaginando... Teto da onde? Eu fiquei imaginando que teto é isso. E ele falou que o Super Saiyajin 5 dele tava careca, e aí fodeu. Então, tipo, de acordo com a teoria dele, o Kuririn era o mais fodão do bagulho todo. É, hoje eu lembro desse migué que ele soltou na escola e eu racho, porque... É que tem o Dragon Ball AF. Nossa, o AF foi o maior mito O Goku Super Saiyajin tinha o cabelo branco, assim. Nossa. Muito bom. Tá, galera, 5 minutinhos aí. Tem que ler essa. Vamos terminar aqui, começando então a sessão de e-mails. Manda aí a música, Hinks. Então, a sessão de e-mails essa semana vai ser bem triste, porque não teve nenhum e-mail pra ler. Aê. Então, se você tiver afim de ter o teu recado lido aqui no podcast, manda, porque não tem concorrência nenhuma. Então, provavelmente, o seu e-mail vai ser lido. Vai ser premiado. Se o seu sonho, o sonho da sua vida, é ter o seu recado lido pelo Games Foda Live, ele é mais possível do que você pensa. Pois é, então eu diria para vocês aproveitarem essa mamata enquanto há tempo. Estamos chegando na hora, então bora se preparar para apresentar. Ah, é verdade. Tá, semana que vem a gente vai dissecar toda a série Zelda, desde o jogo de Nintendinho até Até o novo A Link to the Past, o Between Link Between Worlds, aí a gente já tem todos os spoilers. Como o Majora's é melhor do que o Ocarina. Sim, sim. Pois é. É. Tudo a isso. Que a gente não pôde fazer o podcast sobre Zelda essa semana é porque o nosso amigo Arthur Tuba não estava presente. E ele disse que se a gente fizesse um podcast de Zelda sem ele, ele deletava o site. Então sim, a gente não podia deixar isso acontecer. Ele realmente falou que fazia. Mas semana que vem ele não vai estar aqui. Semana que vem é Zelda. Não, com não, certeza cala é Zelda. Porra. E eu mutei semana no microfone é Zelda, de novo. Nossa. Cara, eu não posso ficar mutando e desmutando tá no microfone. Eu tô muito mal hoje. Hoje tô muito mal. O jornalismo passou longe, né? O problema é que a galera não espalhou tanto o nosso canal hoje. Eu fiquei meio triste. Aí eu tô me mutando. Eu tô fazendo um voto de silêncio aqui, só o pessoal do site que me escuta. Mas de forma alguém quer mandar algum recado? Alguém quer mandar algum recado pra gente finalizar? Joguem Papers, Please, gente. É bom mesmo o jogo, é barato e ele tem tipo 30 MB. Então, eu vou jogar. É que eu tô meio sem tempo pra jogar essas coisas. Ai, cara, eu tô na rota 10 do Pokémon, tá longe ainda, Celos? Opa. Olha o spoiler aí que eu ainda tô sem meu jogo. Rota 10, você acha que você já tá o quê? Não, eu só peguei. Não. Não, com... o Afa é reclamando de spoiler. É véio. Que eu tô com muito Pokémon não, na rota o quê, 10. Porra, tô... tem 10 rotas no jogo. Eu tô. Olha, spoiler? É, a Muki tá mandando um beijo pros lindos que perguntaram sobre a ausência dela. Sim. Aí, Bruno. É isso. Mais alguém então? Eu tenho. Não é bem um recado. Eu acho que se a pessoa ouviu até aqui, tem que deixar pelo menos uma conclusão da nossa opinião sincera. Eu particularmente acho que sim. Você jogar uma coisa que não te diverte, jogar uma coisa que não tá agregando nada na sua vida, só pra você chegar pra um determinado grupo e falar, olha o que eu tenho, não leva nada. Eu acho que o nosso tempo vale mais do que isso. Tem jogo pra caralho pra jogar. Eu acho que você pode procurar botar teu tempo em alguma coisa mais produtiva do que isso. Se você tá gostando do jogo e você quer ver mais sobre o jogo e o jogo tem um esquema de que ele recompensa você bem por estar explorando ele mais, é bom. Mas é algo a gente parar pra ver quando a gente não tá só fazendo a mesma merda o tempo todo porque o jogo tá dizendo pra gente que a gente pode, né? Eu acho que se tá te divertindo, é bom, mas é sempre uma boa parar pra ver. Só pra fazer o papel aqui do contra do grupo, eu acho que não. Acho que você tem que realmente esfregar na cara dos seus coleguinhas. Tipo, se você não joga, se você não gosta de videogames, você tem que jogar 8 horas por dia e provar que você é mais foda que todo mundo e realmente conseguir alcançar níveis que nenhum outro amigo seu conseguiu na escola, só pra você falar assim que você conseguiu. Ainda mais hoje em dia que ser nerd é moda, né? Na minha época, se eu fizesse nossa, eu levava chute no cu. Inclusive eu acho que você tem sim que pagar R$4.000 no PS4 no lançamento pra você ostentar não. Bastante. Agrega status, agrega status. Paga 4 mil no lançamento, porque agrega, vai na frente da fila, abre, mostra o console pra todo mundo, entra na sua Mercedes, entra na sua Mercedes com várias gatas, já liga o console ali mesmo e vai jogando. Não, para. Esgoto, assim, ops, compra o console 4 mil, tira a foto, posta no Face. Aí você vai na balada, Instagram. É obrigatório. Você posta no Instagram, aí você vai sair na balada com seus amigos, em churrasquinho. Os amigos, e aí, Play 4 é da hora mesmo, mano? Você fala assim, nem joguei, velho, nem joguei, não tive tempo de jogar ainda. Tá lá em casa, pô. Tá lá em casa. Tá poeira lá. Nem tirei da caixa ainda, tá lá, velho, 2 semanas. Tô jogando lá. Meu Cube. Um recado, eu sei o que o Tuba falaria nesse momento, porque nós somos muito ligados, eu não sei se vocês sabem disso. Oh. O Tuba tem a teoria de que se você termina um jogo e ele não tá acrescentando mais nada, mesmo que você parta pro próximo imediatamente, supondo que você seja adulto, tenha emprego, faculdade, qualquer coisa, e você dedique todo o seu tempo livre só a jogar e partir pro próximo, ainda não dá tempo de jogar tudo de bom que tem, de tudo que tem disponível. Então aproveitem aí o tempo de vocês, porque tem coisa pra caralho de relevante pra jogar. Que bonito isso, cara. Pronto. Terminar, vai então. Tomar no seu cu, peguei cara. Peguei cheirando. Aí, pra completar esse negócio, eu só queria mandar aqui uma frase inspiradora do poeta inglês William Shakespeare. Se esse é o altruísmo consciente que vai nos salvar, acho melhor irmos todos para a puta que o pariu. William Shakespeare, todo mundo. É, boa noite pra vocês, obrigado por terem ouvido. Até a próxima semana com Games Foda Live. Pode falar que o William Shakespeare é um puta de um viado ou é racismo? É racismo. Peraí, você não vai falar que você chorou, não, velho? Não, pera. Racismo não, é preconceito. Não, é que eu não sei, cara. Celo, você sabe que eu não consigo entender essas. Você sabe que eu não consigo entender essas viadagens. Desculpa, gente. Corta, corta. Corta, cortou. Falou, galera. Um abraço, gente. Boa noite. Fique com Deus. Ignorem o Rio. Eu sou o único são nessa turminha. E agora eu posso falar o quanto que eu quiser, porque eu mutei eles já. E eu não me mutei ainda. Você viu o quanto que é maldoso isso? Mas tudo bem. Um abraço pra vocês. E fiquem com um pouco do meu preconceito com essa música que está tocando ao fundo dos anos 60. प्यार की अर्जी करना हो तो इससे प्यार बढ़ा लो इससे प्यार बढ़ा लो अपने दिल की हालत लिख दो अपना काम बना लो